doido, o bagulho é doido. Joga pra cima a mãozinha! Põe a mãozinha pra cima e grita! Eu quero mais uma vez, bem alto, pra todo mundo sentir agora. Atenção! 5, 4, 3, 2, 1, 4. E aí? Canta, são vocês, vai! Agora que me fez? Vem, vem, vem, vem. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei, DJ Alisson. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. O 12 não, no pop é no 14. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro DJ Alisson, bota a putaria, papá! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo, desce a bunda batendo, desce a bunda batendo no chão. O que é gostoso, o que é? Vai embora pra frente, rapaz. Vai, periquita, boa, periquita, boa, periquita, boa. Vou lá em cima da rolar. Vai, periquita, boa, periquita, boa, periquita, boa. Vou lá em cima da rolar. E quem tá de rock aí, bota o bracinho pra cima. Quem é que tá de rock? Bota o mãozinho pra cima, bota o bracinho pra cima. E canta bem forte, vai, vai. Hoje, hoje, hoje, eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar, segurar, segurar. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, são. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, são. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, são. Pânico de Barca Arena. E só com negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Vamos. Deixa bem baixinho, deixa, deixa, deixa. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Deixa no escurinho. O sabiá quer no escurinho, então deixa no escurinho. Mas ele quer ouvir também. Cadê a torcida do Paysandu aí? Quem é do papão? Só quem é do Paysandu, canta, bora! Vamos! Quero!

não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. E agora, eles vai. Aniversário, né, tu? E a gente não pode deixar passar em branco o Rodrigo, a Roberta, a equipe chora, tá no mesmo! Pode crer, meu irmão, camarote e tudo. Bacana, Sabiá, obrigado, Maurício. Os fluxos do pop também! É uma farra bonita aqui também. O Thiago Sampler, a Lidiane. É o pop, é o vício de tu! O super pop é meu vício, meu vício, meu vício. Super Pop é meu.